sei que tu vais me deixar. Mas a razão quero saber se todo meu carinho e devoção eu dei a ti. Diz meu bem, por que vais partir? Não sei se vou me acostumar. Olhar em volta e não te ver. Não quero que um outro alguém te faça infeliz. Diz meu bem, o que foi que eu fiz? À noite eu te chamarei, sabendo que não vais voltar pra mim. Jamais perdeste, imaginei. E tão sozinho eu sofrerei. Eu sei que o tempo ajuda a esquecer a minha dor. Ouve bem, és o meu amor. Ouve bem, és o meu amor. Ouve bem, és o meu amor. És o meu amor.